os perigos são tantos neste mundo tão mau. Os temores assaltam o teu corpo mortal. Mas aonde tu fores, meu amado irmão, sei que irá contigo esta minha oração. Deus te proteja, ó sim, Deus te proteja, onde tu fores, irmão. Prosseguindo nesta estrada e aonde quer que estejas, Deus te proteja, Deus te proteja. Sei que longe, bem longe desta terra sem paz, moraremos pra sempre nas campinas reais. Mas enquanto não chega o celeste porvir, Deus vai te protegendo dos percalços de aqui. Deus te proteja, ó sim, Deus te proteja, onde tu fores, irmão. Prosseguindo nesta estrada e aonde quer que estejas, Deus te proteja, Deus te proteja, Deus te proteja, Deus te proteja.